Gustavo, Gol 1865, librando na Fox. Gol 1865, táxi lento via Alfa, vai manter a posição, esse é o táxi Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, aguardando para Juliette para ingresso, 1865, Gol. Salvador, Tan 3171 para o início do táxi, está com 164 no POB, Galeão, 4 horas de autonomia. Tan 3171 no táxi via pátio principal Índia, ponto espera torre 1-18-95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Salvador, lembrado, pátio principal Índia, ponto espera, chuta 2-18-95, Tan 3171. Gol 1865, após a passagem da aeronave da TAM, ingressa Juliette, portão 08. Gente, após a aeronave da TAM, pela Juliette até o 08, no 86. TAM 3517, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Salvador, bom dia, é o TAM 3890, com informação Foxtrot, autorização para Recife. 3890, bom dia, informação agora em curso a Golf, nenhuma mudança significativa, Recife, autorizado nível 330. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5101 no transponto. Cliente da Gol, com para Recife 330, decola da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, é o Peru ISC 58, transponder 5101, o controle de saída 119-35, TAM 3890. TAM 3890, correto, confirmando o portão. Estamos na remota do pátio 3. No pátio 3, chama pronto para o estacionamento. Chamará o TAM 3890, muito obrigado. Salvador, bom dia. É o Chaneiro 6211, assente a informação Golf, quando possível autorização, Galeão. Chaneiro 6211, Galeão, autoridade nível 360. Decolando 1-0 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5103 no transponder. Chaneiro 6211, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, perfil da AEL, Leda Bridge. Embrida intercepta Pêndulo 1-0, conforme a rota do plano. Controle 1935, transponder 5103, do Chaneiro 6211. Chaneiro 6211, correto, porção 5, chama pronto, pushback, treinamento. Chamarei, obrigado. comandador, bom dia, 18865 da Gol. Só um instante, copo, prepara sair da Arbor Elefa aguardando. Arbor Elefa aguardando, tem a Gol na posição 8. No 865, copia? 865, perfeito. Autorizado para Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Pêsulo 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5-1-1-1 no transponder. Autorizado Brasília, 360. Decola da 10, primeira à direita, Arbor Elefa, Pêsulo 17. Controle 193, transponder 5-1-1-1, gol 1-8-65. Gol 1-8-65, correto, portão 8, chama pronto, inspecionamento. Chamará. Solo TAM 3890, pushback e acionamento no pátio 3. TAM 3890, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportando táxi 3890. Falou, muito bom dia, gol 963, informação gol, vai da Costa da Leão 400. Golo 963, bom dia, informação Golf confere. Galeão autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pêsulo 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35 e aciona 5106 no transponder. Agente 963, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10. Curva direita, da Eule da Brigue, a Pêsulo 10, plano de voo 1935, ao controle 5106, senhora da 1-0, 1-9-3. 1-9-6-3, correto, portão 1-0, chama pronto, espera que seu nome. Agora, 1-9-6-3. Confirma a aeronave que chamou o solo, intensidade muito baixa. Pushback e acionamento no 05, Oceaner 62, 1-1. Oceaner 62, 1-1, só um instante para iniciar, a aeronave da TAM já no pushback no pátio 3, irá taxiar a retaguarda, não me escuta aguardando, por gentileza. Sem problema, estou aguardando, 62, 1-1. Paulo, muito bom dia, Gol 759, lembrou. Gol 759, bom dia, táxi via Alfa, reportante ao táxi via Juliette para ingresso. Alfa, táxi via Juliette, cuidado. Me confirma o local sobre o voo? Confirmo, não entendi. Tem só um instantinho pra cópia o November Yankee Mike. Fala, Sané, 6211? 6211, prossiga. Será que haveria a possibilidade da gente iniciar o push livrando a entrada do 3? Tan 3890 já está pronto para o táxi? Pronto agora para o táxi, o Tan 3890 com 48 a bordo, 4 horas, alternando Natal. Gente, prossegue o táxi via parte principal Índia, ponto espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo, Tan 3890. No 0 no 3, autorizado o táxi até o ponto de espera, lá 1895, Tan 3890. Gono 759, condições de agilizar, tentando o Altan, iniciando o táxi, prossegue Juliette 01. Afirmativo. Tente, então, após a passagem da aeronave da TAM, ingressa Juliette 01, o portão agilizando na medida do possível. Bato 01 agilizando, obrigado, 759. Oxané 629, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, está livre o pushback, acionamento, reporta táxi. Oxané 629. Mirante Mike, copia? Jato Salvador, Salvador, TGL em Vera Cruz, 1.000 pés de altitude, decola da 1.7, curva direita via corredor axé. Controle em 1.19.35, a torre em 1.18.95 e aciona 0.1.12 no transponto. November Yankee Mike correto no pátio 4 para acionamento e táxi, chame a torre 1.18.95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. Autorizado de 01, né? Voo 759. Feedback acionamento, Gol 963, 1-0. Gol 963, 1-0, tem livre para o feedback acionamento em coordenação com a equipe de som. Reporte pronto para o táxi. Toma tosse, né? Paulo, só confirma para o táxi, a gente vai antes do Gol, né? Afirmo, pode prosseguir em frente no ponto de espera da torre transfere. Positivo, obrigado. E agora pro 01, Gol 759. Gente, prossegue Juliette 01. check acionamento no 865 da Gol na posição 8. No 865, número 2 do setor, é a nave da companhia no 10, já no push, não me escuta aguardando. Não me escuta aguardando, no 865, tá Taxa Gol 963084, Campinas 3h24. Gol 963, inicialmente táxi até através do portão 62, aguardando instruções, por gentileza. Até através do 62 da 63. PLB 89, autonomia 339, alterna Guarulhos. Assim, frente via Índia, ponto de espera, torre em 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo, Xané 62 no 1. Frente, ponto de espera, 18. 18.95, confirma. Obrigado. Salvador é o 3197. Gol 963, prossegue o táxi via parte principal Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 3, em bom voo. Índia 1895, Ican 3597, informação em curso hotel, copia Brasília 360. Autoriza Gol 1865, Gol 1865, no portão 08, coordenação com a equipe de sol, reporta táxi. Reportará, 1865. Então, 3597, copia. Autorizado para Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elepa, onde intercepta Peslu 17 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5116 no transponder. Autorizado Brasília, nível 3, 60, decola com a direita, saída Arco, correto, me confirma apenas o portão 02. Perdão, 4. Gente, no 04, chama pronto para o espécie, pelo menos. Camarão, 3.